convidadas para poderem estar, mas não puderam estar, outras esperávamos que estivessem, mas a tal tomador de pronto, outros projetos, outras coisas, e portanto, estão aqui sobretudo pessoas mais ligadas ao projeto da Flota de Luz, os Olímpicos, da Erva Rebelde. Ah, não sei se está aqui alguém que possa falar do mapa. Pronto, então, será sobretudo apresentar as coisas técnicas e falar um bocadinho. Em particular, no teu caso, tens uma revista acabada de sair. Tá? Se calhar era legítimo teres um bocadinho mais de espaço, não é? Ok. Então começo eu. E vai ser assim muitas palavras para o fim do dia. A Erva Rebelde. É isto. Tem três números. Só que foi numerado com o número 0, o número 1 e o número 2. Portanto, é para criar mais confusão nas nossas mentes. Sobretudo quando as pessoas perguntam, não é? Quais números? Tem três números. E no fundo vou começar pelo início, porque é melhor, não é? Começar pelo meio ou pelo fim, também podia, mas vou começar pelo início, é melhor. Porque o que aconteceu foi que foi um conjunto de pessoas que se juntaram no momento em que houve aquelas assembleias populares no Porto e começaram a pensar juntas e que em 2012 organizaram a Conferência Libertária do Porto. E foi um momento curioso porque em 2012, não sei quem é que estava por cá, mas foi quando fomos despejados do escola, não é? Portanto, foi um momento assim intenso. E até a própria Casa Viva, em termos de coletivo, estava em stand-by. Portanto, aquele momento traumático, aquele momento em que toda a gente. Acabou, e agora? Não é? As pessoas ficam sempre súfragas, querem continuar a fazer coisas E isto decorreu na Casa Viva. E veio malta de Setúbal, de Lisboa, um bocadinho de todo lado. E encontrámos, e conversámos, e falámos. E pouco tempo depois, sim, em conversas cruzadas, porque as coisas surgem sempre assim, não é? Uma pessoa diz uma coisa, bebe um copo e diz, ah, sim, realmente faz falta qualquer coisa, uma publicação, qualquer coisa que seja nossa aqui no Porto. E foi assim que depois, mais um conjunto de pessoas que estiveram envolvidas nisto e outras que chegaram depois, que pensaram, ok, então vamos lá ver o que é que a gente pode fazer. E então é como sempre, quando se prepara um projeto há muita discussão, não é? Muitas reuniões, e discute-se o nome, e o nome é sempre um problema, não é? Encontrar o nome certo, que agrada a toda a gente e que reflete o espírito da coisa. E o grupo em si, o grupo coletivo editorial e de afinidades que tem esta coisa, chama-se GERA. Portanto, grupo, Erva Rebelde, anarquista, como se, é preciso, não é? Erva Rebelde, mas anarquista, porque deve haver ervas rebeldes, não anarquistas, não sei. Não lhes pedi, perguntei. Mas foi isso que aconteceu, ou seja. E começámos com este primeiro, este número zero, que já não temos à venda, já não temos nenhum exemplar, a não ser um dos companheiros. E definimos o modelo, não é? Portanto, depois fazer uma coisa, ter uma estratégia, fazer um plano. Inicialmente pensámos em fazer coisas assim mais centradas sobre uma temática, não é? Aquela temática que naquele momento seria aquela coisa importante falar, educação, ocupação, mas acabou por ser assim uma coisa mais orgânica, assim, sendo essa lógica, o que é importante agora, o que é que falamos agora, o que é que faz falta. E ao mesmo tempo, mantendo sempre a estrutura de haver textos de reflexão, haver tradução, haver um elemento poético, uma mancha diferente, não é? Porque isto é o tipo de mancha que tem, que é texto, não é? Havendo a mancha poética já é irregular da outra. E haver também desenhos notas de leitura também e as traduções. E este foi então o número zero. Eu não tenho muito mais a acrescentar, mas tu podes falar um bocadinho, assim eu descanso. Sobre este número, não é? Queres falar deste? Posso falar do 1. O 1 foi o da educação, não é? Tentámos criar o foco da educação, não é? E, embora, pronto, depois lá está, tem um bocado de tudo o que nos preocupa no momento, além do tema da educação e algumas traduções. E do 1 é basicamente isto. É isso. Depois, entretanto, no número 2, como a altura em que surgiu era a altura da Revolução Russa, mas depois o Xangá poderá também falar mais um bocadinho de ele. Não tenho muito mais a acrescentar, não é? Aqui, porque é, o tema é educação, o resto é o geral da base do género. E tivemos é, preocupação no Brasil? Tivemos, sim, tivemos. Pronto, além das traduções e isso, temos, há sempre apelos e malta que quer colaborar e que envia textos para, de reflexão ou de opinião para serem publicados, não é? Principalmente conforme o tema, pode-se fazer pedidos ou alguém ou a malta se inscreve. E é mais ou menos isso. E vocês aqui introduziram também uma coisa para o disco. Ah, sim. Pois, isto foi uma história. É que inicialmente tínhamos tantos textos e a malta já estava a pensar, vai ser super caro. E então estivemos ali em reunião, pois vai ser caro, como é que vamos fazer? E então depois decidimos que, de facto, o suporte de DVD, que é um suporte pequenino e dava por muita coisa, não é? Tipo um daqueles carrinhos daqueles supermercados, não é? Aqueles são gigantes, não é? É como um carrinho gigante, este DVD, onde deu para pôr, portanto, audiolivros, uma bibliografia bastante extensa, que serviu também para fazer alguns dos artigos, as propostas, porque lá está, normalmente há uma pessoa que se propõe a fazer as capas, não é? Quando há só uma pessoa, é fixe, ok, sim, tá. Fica assim. Mas neste caso, houve várias propostas, porque foi assim completamente. Houve uma pessoa, eu própria propus uma capa, tu também, o Samuel também, toda a gente propôs uma capa. E foi a última, não é, que surgiu e que depois foi reformulada pelo Jorge na sua arte, aquelas coisas computadoras. E então ficou esta. Portanto, também tem aqui o registro do trabalho interno, portanto, das capas. Tem conferências, uma cronologia, tem filmes, tem fotografias, tem gravuras, tem um índice biográfico, que é uma coisa importante, de facto, porque tem aí também toda uma série de mulheres importantes que participaram nas lutas de 1905 e 1917. E tem também... Depois tem livros e tem um registro áudio da separata que está aqui dentro. E eu tenho que contar, eu posso contar a história de separata, manifesto, essa coisa, porque tem piada. Eu sei que a dada altura, eu enquanto mulher senti que havia demasiados homens neste número e pensei, bolas, pronto, há Emma Goldman, mas a Emma Goldman já passou, não é? Já é importante, mas... E então lançámos... Mas há outras mulheres importantes. Outras mulheres importantes. E então, havendo esse registro de biografias, às vezes é só três linhas, não é? Nasceu na Ucrânia, participou nisto, foi deportada, foi para Paris, escapou e desapareceu, ou morreu. E então, foi uma recolha que fizemos sobre essas mulheres. E que retomámos para fazer o manuscrito encontrado na Utopia, que à partida seria a tua Utopia, não é? A tua livraria, que tomámos de assalto, mas pedimos autorização. Dissemos, ó, plano, é plano. Sabes, sabias que descobrimos um manuscrito no teu. E foi um trabalho muito engraçado porque é uma coisa coletiva. São várias mulheres que participaram nisto. Ora com poesia, ora com apontamentos, ora com cartas escritas uma à outra, ora com, pois, e com desenhos e com recortes de jornais, tudo baseado, portanto, naquelas três linhas ou mais, mas no contexto histórico, retomando os momentos históricos em que elas viveram, nós imaginámos que elas vivessem, talvez, há uma parte de ficção grande, mas, portanto, Foi isso. E a anedota é que, a dada altura, o Luís, nos mails de conversa sobre a revista, ele trocou a palavra manuscrito por manifesto, referia sempre o manifesto. E o Edward Bell tem um manifesto, está no número 1, não é? Está aqui. Nós temos um manifesto enquanto grupo, mas achei interessante essa. E de facto é uma espécie de manifesto, porque surgiu dessa urgência, quando isto já estava quase acabado, foi à última da hora e falar com toda a gente. É preciso alguém, é preciso qualquer coisa. E foi assim que surgiu este suplemento a esta revista. Agora, se calhar talvez vocês também estão, não é? Um bocadinho assim, não sei só eu. Qualquer coisa a acrescentar do processo. Esse pequeno fanzine, é um fanzine que pretende ser um pouco fanzine do coletivo, não é? Portanto, tem esta característica particular de ser um coletivo orgânico, não é? Que existe. Em princípio, a ideia inicial seria também que ele se centrasse um pouco no Porto e na vida real e nas coisas em que estamos envolvidos também nós, embora achássemos que neste ano, depois, muitas coisas que nos iam chegando, neste ano em que andavam a comemorar os 100 anos da Revolução Russa, achávamos que era interessante poder fazer chegar aquelas pessoas que não conheciam uma outra visão daquilo que foi aquele acontecimento e do que estava por trás e antes, nomeadamente a grande importância que tiveram as mulheres na Revolução Russa e o facto de ser, sobretudo, uma grande revolução camponesa e não outra coisa, não é? Portanto, e por isso estendeu-se um pouco mais esse trabalho do que os números anteriores. Mas, portanto, é um projeto modesto, não é? Nada que se compare com a importância do trabalho que o Júlio desenvolve com a falta de luz. Nosso meio assim. Eu acho. Não, fala. Ah, espera, deixa-me só acrescentar uma pequena coisa. Uma coisa que também para nós é importante também é que também usamos apenas software livre para produzir o objeto físico, não é? A publicação. Nem achávamos que isso era uma exigência que nos punhamos a nós próprios, ser capazes de fazer dessa maneira. Eu reforço só o aspecto coletivo, colaborativo, que é bastante importante, intenso e enriquecedor. Ou seja, em vez de estarmos cada um na sua secção a fazer o seu trabalho, que se depois junta tudo na mesma revista, não é? Há aqui um espírito de colaboração e de interação bastante forte, que torna a revista muito mais interessante. Ainda uma última nota, prometo que é a última. Houve tal uma proto-história da publicação, que é uma tentativa de reunir um grupo de pessoas mais alargado. Portanto, o projeto esse, de qualquer maneira, foi falhado, não é? Houve algumas conversas que falharam e, portanto, falharam, quer dizer, não houve entendimento com esse grupo tão numeroso de pessoas e ficou um processo em que mais reduzido no número dos envolvidos. E é tudo. Eu, infelizmente, não posso. As minhas circunstâncias do facto de viver no Cu de Judas, no Alto Alentejo, faz com que esteja bastante sozinho, né? Bastante isolado. Felizmente, tenho a colaboração gráfica de um amigo, que é o Gonçalo Mota, com quem já tinha feito coisas anteriormente, nomeadamente do cinema, ele trabalha em cinema também. E entendemos muito bem, ele é antropólogo, portanto está muito por dentro das questões que procuro levantar com a Flávia Luz. E pronto, para mim é muito importante trabalhar com ele, quer dizer, saber essas afinidades. Neste número também congratulo com a colaboração que houve dos amigos da Oficina Arara, aqui do Porto, cujo trabalho admiro há desde que o conheço, já há bastantes anos, não é? A capa é do Miguel Carneiro, como vocês se conhecem, devem identificar. Portanto, quer dizer, a diferença é que eu, como estou bastante isolado, faço isto praticamente sozinho. Faço isto com um apoio moral, digamos, da minha companheira, a Joel, mas, na verdade, sinto muito isso, quer dizer, sinto muito esse isolamento. Portanto, a revista tem colaboração internacional de vários amigos, alguns que conheço há muitos anos, outros que conheço há menos anos, que estão em vários pontos, quer dizer, nos Estados Unidos, no México, em França. Aqui não está, falta aqui uma separata, prefiro já depois da revista estar impressa sobre o Notre Dame des Landes, porque isto tem aqui um artigo sobre Notre Dame des Landes, a oposição à construção do aeroporto, mas que acaba no momento em que o governo francês se declara vencido. Não há o que está agora a acontecer. Portanto, a separata é sobre o que está agora a acontecer. Por sorte, a pessoa que redigiu esse texto é um velho amigo meu francês, com quem fiz muitas coisas em França, e que, por sinal, está ligado à luta contra o aeroporto desde o início, desde o início da segunda fase, não está nos anos 60, 70. Foi um dos três redatores do primeiro panfleto contra a construção do aeroporto. Portanto, isto reúne colaborações muito diversas, não é, com pessoas, quer de Portugal também, naturalmente. Por exemplo, este número tem até várias colaborações do Jorge Leandro Rosa, que eu tenho pena de não estar aqui agora, porque teria gostado que ele falasse sobre o assunto, dos assuntos que abordou. Tem também, por exemplo, uma colaboração da Ana Cardoso Pires, que eu pedi sobre o caso da aldeia da Boa Fé, a luta que houve contra a construção de uma mina de ouro, que ainda não está, quer dizer, luta que ainda não acabou, quer dizer, estes, vocês como sabem, estas multinacionais parece que ficam caladas durante algum tempo, passados alguns tempos voltam ao assunto, portanto é um caso cuja gravidade para já ficou suspensa, digamos assim, mas não quer dizer que amanhã, um dia destes, não voltem à carga, não é? Ela fez um artigo um bocado satírico, porque goza um bocado com o que foi todo o processo. Eu vi um artigo em que ela, conhecendo, enfim, a situação e o historial dessa luta, pedi-lhe um artigo em que ela falasse de como é difícil para um coletivo, em circunstâncias semelhantes, opor-se a uma multinacional quando não tem o apoio local. Sabes? O caso da Boa Fé é uma aldeia entre Évora e Montemor Novo. As pessoas foram atrás do que a empresa que foi autorizada pelo governo, no tempo do Paulo Portas e companhia, e pelos governos sucessivos, não é? Posteriores. As pessoas foram atrás do que as juntas de freguesia disseram, e as câmaras, não é? Neste caso. E câmaras, curiosamente, independentemente da cor política, porque vão atrás do quê? Da ideia de progresso e da ideia de que vão criar empregos. Os gajos aqui falavam de criação de mil empregos, pá, que é uma coisa logo à partida completamente absurda, numa zona altamente deteriorada do ponto de vista do emprego. Isto nunca vi na cabeça de ninguém, mas as pessoas, enfim, a propaganda funciona até certo ponto e tal. De maneira que ela decidiu fazer uma coisa satírica, em que denuncia, nomeadamente, por exemplo, o facto das universidades estarem cagando para isto, quer dizer, não darem apoio absolutamente nenhum, as instituições, pá, são forçadas pelo grupo que se constituiu, porque deu-se o caso de, ali naquela zona da aldeia da Boa Fé, a viverem pessoas que não eram de lá, que não são de lá, como o caso da Ana Cardoso Pires, que é de Lisboa, e outras pessoas, e dá-se o caso feliz de haver um geólogo nesse grupo. Portanto, estas pessoas, que não são da zona, puseram, quer dizer, imediatamente ficaram alertadas perante o anúncio da abertura dessa mina, não é? A céu aberto. E puseram-se imediatamente em campo e começaram a estudar a documentação da empresa e do governo. E claro, aquilo dá uma trabalheira, não sei se vocês já têm a oportunidade de dizer isso, mas é uma das coisas mais chatas que há de fazer, que é um gajo pegar nessa documentação, que são centenas de páginas, não é? Uma pessoa tem que esmiuçar e tal, apontar tudo bem, e depois tem que ser esmiuçado também pelos especialistas, por exemplo, os geólogos. Bom, eles desmontaram aquela merda toda, não é? Aquilo era uma falcatrua completa, não é? Desmontaram isso e, portanto, perante a desmontagem que eles fizeram, as câmaras tiveram que, quer dizer, tiveram que dar uma palmatória, não é? Uma do PCP, outra do PS. Pronto, e depois ela fala disto precisamente pelo facto de as instituições não quererem saber, não terem responsabilidade nenhuma cívica, não é? Ela goza com isto, goza com o facto de... Este é um aspecto. Quer dizer, esta revista, o propósito que ela tem desde o início é tentar fazer uma confluência crítica entre duas coisas que me parecem altamente contrárias, não é? Mas que fazem parte do mundo contemporâneo como estruturas. Quer dizer, uma é o desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento imparável da técnica, não é? E outro é a resistência das sociedades indígenas no mundo, não é só na América do Sul, naturalmente, é no mundo. Porque, não sei se repararmos, as sociedades indígenas no mundo atual são vistas necessariamente como elementos arcaicos. Elementos ultrapassados, são sociedades de caráter tribal, comunitário, que continuam a ter um modo de vida que remonta, em alguns casos, há milhares de anos atrás, e, portanto, são vistas pelo mundo atual como coisas absolutamente ultrapassadas, obstáculos ao desenvolvimento. Portanto, esta que eu tento fazer desde o primeiro número, esta confluência entre estes dois polos, digamos, que são absolutamente contrários, não é? E vejo-os, encaro-os muito criticamente, o desenvolvimento tecnológico, um assunto que agora começa a ter alguma relevância também entre nós, mas que se prepararem, por exemplo, não há bibliografia praticamente nenhuma em português, ou muito pouca, disponível, sobre que seja crítica da técnica, não é? Porque a técnica normalmente é considerada como uma coisa neutra, não é? Que toda a gente diz, mais ou menos, quer dizer, este é o discurso em vigor, a técnica depende de quem a tem, de quem está em boas mãos, a técnica será boa, se está em más mãos, a técnica será má, normalmente é o discurso consensual. Ora, eu e outras pessoas que colaboram nesta revista, como o Major Diante, por exemplo, não pensamos assim. Quer dizer, pensamos que a técnica, e não é mérito nenhum nosso, quer dizer, são as pessoas que começaram a trabalhar sobre estes assuntos nos anos, sobretudo no pós-guerra, não é? E em alguns casos até antes, do Lewis Mumford, foi um pouco antes. Mas enfim, digamos, a partir do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, começou a haver uma preocupação cada vez maior com o desenvolvimento tecnológico. E houve alguns autores que demonstraram isto, como o Jacques Ellul, um francês, que a técnica é um novo poder político. É um poder político em si e, de resto, muito superior à política tal como nós a encaramos. Quer dizer, a técnica é a nova configuração da política. Nós não nos apercebemos disso porque, em grande medida, pela educação, quer dizer, pela escolarização que tivemos, todo um encadeamento de informações que vem desde a escola, não é? E, portanto, nós, em geral, tendemos a encarar a técnica como qualquer coisa de neutro e não a vê-la como uma entidade política em si. Portanto, um dos temas que se tenta desenvolver nesta revista é esse, é a questão da técnica como política, como poder político decidido, superior àquilo que é o discurso político que ouvimos todos os dias, dos partidos políticos, etc. Se depois começarmos a tentar esmiuçar isto, vemos, por exemplo, as decisões políticas tomadas pelos governos, se formos um pouco, se tentarmos esmiuçar, vemos que a decisão não vem deles. Quer dizer, a decisão vem de qualquer coisa que está por baixo ou que está por trás. Por exemplo, quando em frases do género, na boca dos políticos, nos governos, quando eles dizem, por exemplo, nós gostávamos muito que fosse assim, mas economicamente não se pode fazer. É impossível. Este economicamente é tecnicamente. Quer dizer, a economia é, por assim dizer, subsidiária de qualquer coisa que está por baixo, digamos assim, e que impele... Sim, mas desculpa, tenho só de tirar as minhas coisas. Eu estava ali muito descansado. Eu não lembro, não sei se é. Mas temos que ir embora. Sim. Bom, neste número também há uma particularidade que é assim. Pela primeira vez, há uma colaboração maior de brasileira, que eu vou tentar controlar nos próximos números. E isto vem do quê? Vem de um encontro que houve em Lisboa, no ano passado, na primavera do ano passado, em que, pela primeira vez em Portugal, houve um diálogo com as culturas ameríndias. Eu não sei se vocês têm noção da importância disto. Quer dizer, para já, o caráter inédito disto. Quer dizer, nunca tinha havido em Portugal um diálogo com as culturas ameríndias. Ora, nós temos uma relação histórica essencial com o Brasil. Não é? E ao passo que, por exemplo, em França, na Alemanha, na Inglaterra, em todos os países nórdicos, por exemplo, as culturas ameríndias e o diálogo com elas já se faz há muitos anos, e com a Espanha, aliás, também, em Portugal isso nunca tinha acontecido. Quer dizer, o único acontecimento que houve assim com algum relevo foi a coisa de... foi no ano 2000, houve um Museu da Etnologia de Lisboa, uma exposição chamada Nós, os Índios. Que é, mas que é uma coisa um bocado, digamos, especializada. Que é uma exposição importante sobre as culturas ameríndias, aquelas brasileiras, materiais expostos. E houve algumas palestras, algumas conferências também com alguns antropólogos brasileiros. Mas não se tratou de uma coisa aberta, quer dizer, era uma coisa do Museu da Etnologia. Era assim uma coisa mais de caráter universitário. Este encontro que houve em 2017, em maio, foi a primeira vez. Foi no Teatro Maria Matos, em Lisboa, num local público, aberto a toda a gente, e teve sala cheia durante os 6 dias deste encontro. Se organizou durante 2 fins de semana. Uma nota curiosa também é que a informação sobre este encontro foi boicotada pelos médios. Uma exceção da agência Lusa publicou uma notícia a dizer que ia acontecer aquele encontro e tal, havia uns antropólogos tais e tais, brasileiros e outros países. Mas o resto da imprensa, ou aliás, imprensa, televisão, rádio, boicotaram, eu sei disto, porque falei no final com uma das pessoas que organizou este encontro e eu estava a dizer, ah, isto foi fantástico. A sala sempre tem cheio, o Teatro Maria Marta, um teatro muito grande, não sei se vocês conhecem, em Lisboa, um teatro com centenas de lugares de audições, pois realmente, e eu estou surpreendido, adicional, porque fomos bem votados pelos médicos. Isso até me surpreendeu, porque é uma coisa. É quase impossível, não é? Mas foi muito tarde. Apesar disso, a sala teve sempre cheia. E houve, de facto, várias. Enfim, todas as sessões, eu estive em todas, achei formidável as intervenções dos antropólogos brasileiros e de outros países sul-americanos. Um deles era um amigo do Equador, que já tinha colaborado no número anterior da flauta. E que eu nem sabia que. Enfim, só soube na altura. Ele me disse de mim. E depois houve grandes debates. Quer dizer, os debates eu achei muito interessante também, porque tinham a ver com complexidades, o que é natural. Quer dizer, como isto nunca tinha acontecido em Portugal, as pessoas, muitas vezes as interrogações que faziam era sobre, mas como é que é possível viverem assim, enfim, sobre a questão de como os índios, digamos assim, como nós dizemos, vivem. E ainda há índios. Uma pessoa que fez esta pergunta, estou muito curiosa, porque eu nem sabia que havia ainda índios assim autónomos, quer dizer, com vida própria. Não é? E houve, inclusive, algumas intervenções, perguntas que deram lugar a intervenções muito interessantes. Uma delas foi num dos debates mais calorosos, que foi com Ayrton Krenak, um líder amerindo brasileiro, está desde os anos 80, nas lutas pelo reconhecimento dos povos indígenas. E que, a certa altura, ao responder a uma pergunta feita por alguém do público, desmontou o que é a democracia. A democracia formal, que vivemos aqui no Brasil, etc. Desmontou com uma categoria, com uma linguagem de uma clareza impressionante. Bom, então, na sequência deste acontecimento, naturalmente, eu fiquei encantado com o que vi, com o que ouvi e, enfim, com o que pude falar com algumas das pessoas. E depois, então, quer dizer, para mim foi ótimo, porque permitiu-me entrar em contato com algumas destas pessoas, pedir-lhes colaboração, e é parte dessa colaboração que vem neste momento. E agora, espero dar sequência a isto, quer dizer, porque a resistência dos povos indígenas, não só do Índio, porque é também na Ásia, na África, etc., e na Europa, inclusive, é qualquer coisa que a mim me parece muito importante, quer dizer, na resistência ao capitalismo. Porque, se repararmos, quer dizer, a resistência dos povos ameríndios, por exemplo, para mim, mais ou menos, que consiste em poderem continuar a viver como povos. Portanto, como povos, com a sua própria cultura. Com a sua própria cultura material também, não é? Com a sua própria forma de existência. Que está em contradição total com o que é o sistema mercantil, com o que é o sistema capitalismo. Isto pode passar por mediações contraditórias, é evidente, a situação deles é absolutamente terrível, não sei se vocês sabem, mas há um, atualmente, sobretudo desde que o novo governo tomou posse no Brasil, esta direita tomou posse do governo do Brasil, há uma autêntica guerra. Uma guerra, mas é guerra mesmo, quer dizer, é guerra ativa contra os povos indígenas. Eles estão numa situação absolutamente desfavorável, quer dizer, não têm armas, quer dizer, não podem lutar contra um exército, isso está fora de questão, não é? Até porque são minoritários. Não sei se sabem, se veio até no mapa, mas o ano passado veio cá um representante dos Guarani, Kaiowá, fez uma viagem pela Europa, andou a tentar, enfim, encontrar apoios na Europa, porque a situação deles é absolutamente desesperada mesmo. E acabou esse périplo em Lisboa. Em Lisboa, não foi recebido oficialmente por ninguém, isto também é muito representativo, não é? Foi recebido por alguém do Bloco e do PAN, não sei se pelo PS. Mas, quer dizer, mas em forma privada, no Parlamento, não foi recebido no Parlamento. Em outros países da Europa foi recebido por pessoas, foi recebido no Parlamento Europeu, por exemplo. Não é brincadeira. Mas aqui continua a ser um assunto muitíssimo delicado, é o mínimo que nós podemos dizer. Portanto, há, por um lado, um desconhecimento relativamente grande em relação à questão as lutas atuais dos povos ameríndios no Brasil, parte-se do princípio que isso já nem existe, por assim dizer. E depois, eu acho que estas lutas, não só os povos ameríndios, mas outros povos tradicionais de outros continentes, têm muito a ver com a nossa situação. Quer dizer, não vejo isto como uma quer dizer, como simplesmente nós sermos solidários deles. Isso à partida, acho importante, tal como somos, podemos ser solidários, os todos se temem, não é? Mas há, o que eles têm a transmitir-nos, o que estes povos têm a transmitir-nos, parece-me enorme. Não é? Quer dizer, no que diz respeito à concepção da vida, não é? Porque, se repararmos, eles são a ligação com o que há de mais antigo na humanidade. Quer dizer, com a história mais antiga do mundo. E se tivermos em conta que a forma de vida, digamos, das sociedades industriais corresponde talvez a, sei lá, não sei se 6, 7% da história da humanidade, ou nem tanto, se calhar nem isso, talvez corresponda a 1 ou 2% da história da humanidade. O resto, o que está para trás, nomeadamente a história dos povos indígenas, corresponde aos outros, digamos, 98%. Portanto, a ligação com esse passado tem a ver com a história deles. E, aliás, em algumas das intervenções que foram feitas nesse encontro de Lisboa, por exemplo, uma antropóloga chamada Aparecida Vilaça, que já não era a primeira vez que vinha cá a Portugal, que trabalha muito com os povos da Amazônia, com alguns povos da Amazônia, fez uma palestra interessantíssima sobre o que é a animalidade e a humanidade, a partir da experiência que ela tem com um determinado povo da Amazónia, neste caso aqui, a Amazónia brasileira e peruana. É de uma complexidade extraordinária. Quer dizer, muitas vezes nós pensamos que, por exemplo, a vida, a existência de povos indígenas é uma coisa muito elementar, mas fomos ver o que são as cosmogonias deles, muitos deles, elas são de uma complexidade extraordinária, que ultrapassa a nossa. Quer dizer, no fundo, nós somos muito prosaicos, não é? A nossa cultura é extremamente prosaica. É o tocar por lá, é a materialidade da mercadoria, do quantitativo, dessas coisas todas, e há uma grande parte da espiritualidade que já nos retiraram, não é? Já nos foi retirada. E quando observamos teto-relatos, como foi desta antropóloga, é impressionante, quer dizer, o que é a vida cotidiana numa comunidade daquelas, o que são as concepções do mundo, da vida, da relação social. É espantoso. Bom, nesta revista procuramos também. Quer dizer, contém também algum texto de literatura, alguma literatura e de poesia, e uma das coisas de poesia que tem desde o início é uma coisa que eu chamei para uma antologia da poesia americana contemporânea, que é uma sequência que vamos dando a isto, eu e o meu amigo, que é o Fernando Gonçalves, que trabalha muito sobre digamos, as culturas americanas da América do Norte. E neste número tive também a sorte de contar com a colaboração de algumas pessoas, não sei se vocês conhecem, por exemplo, o Álvaro Fonseca, que é um ex-docente, que está muito... que é conhecido do Jorge Vieira, trabalha já há vários anos sobre as questões do desenvolvimento tecnológico, e do que isso significa. E eu pedi que fizesse, quando eu soube que havia houve uma série da RTP, não sei se vocês terão visto, chamada 2077, 2 minutos para o futuro, ou 1 minuto para o futuro, ou por assim. Foi uma série, curiosamente, isto é muito representativo, se pensarmos. Foi uma série produzida pela RTP, portanto com muito dinheiro, e é uma das primeiras séries que a RTP faz sobre assuntos de caráter fundamental. De investigação, não é? Neste caso sobre o mundo do futuro, o mundo daqui a 60 anos, não é? Em que é uma série curta, acho que são 4 episódios, não é? E então, quando eu soube disso, pedi ao Álvaro Fonseca que fizesse um artigo, sabendo que ele ia estar a par da série, não é? E ele fez um artigo sobre isso, sobre esta série, que é um artigo crítico, percepção de alguém que viu a série, que comenta, que a analisa e que mostra o significado dela. Quer dizer, não é por acaso que a RTP, que é uma instituição pública, não é, nacional, se preocupa com isto. E está a fazer propaganda no sentido de nós admitirmos uma série de coisas que já estão presentes, mas que querem que estejam ainda mais presentes. Por exemplo, nomeadamente a robotização. Bom, eu estou a falar assim de coisas um bocado legais, portanto, tenho também um artigo do António Cândido de Franco sobre o Afonso Valtela, sobre a poesia do Afonso Valtela. Não sei se me diz alguma coisa o nome do Afonso Valtela, mas é, o Afonso Valtela é ele, juntamente com o José Carlos Marques, aqui do Porto, é um dos pioneiros do movimento ecologista em Portugal. É a pessoa que mais trabalhou, desde os anos 70, sobre a era jornalista. Mais trabalhou sobre a questão da crítica ecológica entre nós. E que até agora, ele já tem muito idade, não é? Manteve-se em uma posição muito vertical, crítica, quer dizer, nunca se adaptou, nunca alinhou com adaptações, por exemplo, sei lá, o ecologismo que faz propaganda dos automóveis elétricos e coisas do género, é absolutamente crítico isso. E dá-se o caso curioso do Afonso Valtela ser poeta e ter publicado muito pouco. E o artigo do António é sobre a obra poética dele, que curiosamente foi organizada por José Carlos Marques, aqui no Porto. Porque o Afonso Valtela, desde jovem, desde os 26 anos, continuou a escrever poesia, mas nunca ligou à publicação. Deixou pura e simplesmente publicar. Publicou dois livros, em jovem, depois nunca mais quis publicar. Mas continuou a escrever. Então, o artigo do António Cândido chama-se A Arte Bruta da Afonso Valtela, que é um poeta que escreve para não publicar. E só publica graças à iniciativa do José Carlos Marques, que é um velho amigo dele, sim, é? E que mandou a compilar essa coisa toda, esses poemas, portanto, é uma análise de conteúdo. O conteúdo e da atitude do Afonso Valtela, que é uma atitude muito singular, não é? Quer dizer, é muito raro encontrar-se um poeta que, ao longo de tantos anos, não é? Ao longo de décadas, continua a escrever, mas sem preocupação nenhuma. Continua a escrever e muito bem. Quer dizer, não é simplesmente escreve e não vale nada, não é? É o contrário. Mas sem qualquer preocupação de publicar. Qual é a questão dos índios? Sim. Tem o espaço de vivência atualmente e não é de agora. Uma velha história de centenas de anos. Sim. O espaço de vivência sobre o ataque. E essa ligação com o Trofano ou o Notre-Dame de Verdade, que é uma ligação, porque o mundo dos zapatistas mandou cartas. É uma espécie de exemplo, sim, uma tentativa de libertação dos povos nativos europeus, perante um sistema em que eles próprios não conseguem viver, mas que já estão acostumados a viver. Com a perspectiva deles, que nós estamos tão emprenhados nisto que já nem nos sabemos libertar. Pode haver uma ligação entre espaços de libertação da terra deste lado e do outro lado do oceano? Eu acho que essa ligação é importante. Quer dizer, nós, uma das dimensões que subsistem em alguns países da Europa, e no caso da França é importante porque é um país onde a agricultura continua a ter muita importância graças às lutas que lá têm sido travadas. E esta de Notre Dame de Dão é uma luta, a meu ver, exemplar. Quer dizer, no sentido em que as pessoas começaram a opor-se à construção do aeroporto. A construção do aeroporto significava a destruição de um território agrícola importante, não é? Portanto, isso foi percebido por essas, pelas populações locais, camponesas, não é? Agricultores, muito cedo, não é? Nos anos 70, quando começaram a conceber a ideia do aeroporto. Perceberam isso muito bem. E depois nunca desarmaram. O que é espantoso é que ao longo destas décadas nunca, essa luta nunca desarmou. Portanto, aqui é a defesa do território camponês. É. De agricultores? Sim. Portugal tem um passado um bocado histórico trágico nisso. A organização paisã camponesa aqui é quase uma formação péssima. Aqui? Pois, entre nós há uma dificuldade tremenda com a questão camponesa, de facto, por causa do fascismo. Quer dizer, o fascismo português, como defendeu durante anos, disse a partir de certa altura, tornou-se mais propriamente uma falácia do que uma verdade. Não é? Quer dizer, a ideia do país que se limitava a si mesmo, não é? Como é que era a expressão do Salazar? Orgulhosamente só. Orgulhosamente só, não é? Quer dizer, e portanto foi promovendo muito a ideia de uma agricultura. Uma agricultura familiar, de pequena dimensão, e tal, ao ponto de a criação do proletariado, que era o grande medo dos fascismos, até certa altura. No caso português, esse medo dos fascismos, do fascismo perante a ascensão do proletariado industrial, manteve-se até mais tarde. Mas a verdade é que nos anos 50 isto era uma falácia, porque foi a partir daí que começou a haver o desenvolvimento industrial, e o fascismo português estava completamente aliado a um desenho, sei lá, grupos como a CUF, não é? Grandes grupos. Mas então, aqui sobre a questão das aves, do Dom Ascender, do Notre Dame de Dão, de facto, a ligação com os zapatistas, por exemplo, que eles mandaram essas mensagens de apoio, e inclusive houve até nos muitos encontros que foram organizados em Notre Dame, abordou-se a questão do zapatismo, a situação no México, etc., com muito interesse. E aqui dá-se também uma confluência muito interessante nesta história de Notre Dame, que é o facto de, primeiro, a resistência foi feita por agricultores locais, não é? Começaram a opor-se a isso. E isso depois durou, começou em 1972, depois prolongou-se, mas isso nessa altura era ainda através de abaixo-assinados, de tentativas de ações junto das câmaras municipais e coisas assim muito pacíficas. E depois, nos últimos 15 anos, e sobretudo nos últimos 10 anos, começou a ter uma outra dimensão, que foi o apoio que Malta, de fora, começou a dar àquela resistência. E nessa Malta de fora veio sobretudo Malta jovem, não é? Quer dizer, Malta politizada mais recentemente, quer dizer, com ideias políticas muito amplas, não é? Que são de caráter libertário, todas elas em geral, mas com grande amplitude, quer dizer, não é? E começaram a fluir, começaram a ir lá a Notre Dame, àquela zona, não é? Para apoiar manifestações, e depois alguns ficaram lá, alguns e algumas, e começaram a instalar-se em terrenos que são pertença do governo, do Estado francês. E agora a grande questão que está neste momento a pôr-se é precisamente sobre a expulsão do Estado francês, até como vingança, porque não tem podido levar avante o seu projeto do aeroporto, agora quer pôr, expulsar aquela malta toda. E é a luta que está a travar neste momento. Mas isto é muito interessante, esta confluência que houve entre os agricultores locais, não é? toda uma comunidade. E malta de jovem que veio tá, com outras ideias e começou a acampar lá. E vocês devem ter visto, não é? Aquelas construções fabulosas que fizeram, com materiais circulares, com bocados disto, bocados daquilo, casas alugadas, algumas até do ponto de vista arquitetónico, lindíssimas, embora sejam obras de materiais utilizados. E toda a gente tem consciência de que o aeroporto, toda a gente, não sei, mas enfim, uma grande parte das pessoas locais têm consciência de que sem a intervenção desta malta de fora, e sobretudo jovens, o aeroporto já estava construído. Porque eles travaram uma luta do caráter. Não sei se vocês têm isso presente, mas houve uma militarização da repressão, quer dizer, implicou uma intervenção militar, por exemplo, de corpos especiais de intervenção. Como? É constante, constante, exatamente. Quer dizer, desde o início. Sim, sim, com presença, com aqueles caminhões cheios de militares, os gajos dos corpos de intervenção, etc. Sim, sim. Sim. Sim, sim, sim. Portanto, é um caso. É um artigo um bocado longo, porque o este amigo que o fez, que é o Pedro Fidalgo, que é um amigo, que é cineasta, é jovem, muito jovem, que fez com outro, é um co-autor do filme sobre o Zé Mário Branco, Zé Mário Branco, Vida e Obra, não sei se vocês tinham visto, mas que vale a pena ver, que é sobre a obra musical dele também. Portanto, é um. Eu vivo em França e é muito interventivo lá e tal. Esteve muitas vezes em Notre-Dame, lá nesta zona, portanto conhece isto, conheceu isto em Paris Passo. Bom, depois tem outras coisas, sei lá, eu estou a falar de uma maneira, isto está um bocado confuso, se calhar, mas estou a dizer. Tem aqui uma coisa para a qual vos gostava de chamar a atenção. Porque é um pequeno texto que o Jorge Leandro fez com o título 200 anos de resistência à sociedade industrial, que é um projeto de encontros diversos, já começaram ontem. Começou no Grande Badio, a propósito do livro que ele organizou e traduziu, o Ivan Inves. E é uma ideia de um ciclo de debates e encontros entre 2018 e 2020. Nos próximos dois anos está previsto organizarmos vários encontros. O próximo provavelmente vai ser na Serra da Estrela, até em Manteigas, numa pequena aula, enfim, em Manteigas mesmo, através de um casal que eu, muito interessante, que eu conheci, um dos encontros que eu e a minha companheira organizamos lá em casa, na Leiteira, que é, o Bruno já foi, fazer lá uma performance. Um dos jovens também já foi, que é um casal do Porto, ela é de Braga, do Porto, que quando acabaram os respectivos cursos universitários, quando os pais estavam a esperar, a pensar que eles finalmente encarregaram como devia ser, decidiram zarpar, venderam tudo o que tinham e foram comprar uma carrinha usada. E decidiram ir zarpar para o meio do campo. E andaram durante tempos à procura de um terreno, que tivesse casa ou não tivesse, pudessem cultivar, mas ele não tinha dinheiro para comprar nem para alugar. E encontraram, finalmente, depois de andarem por lá, durante algum tempo, encontraram um senhor que era agricultor, mas era muito idoso, e os descendentes não se interessavam absolutamente nada por aquilo que ele tinha. E pela continuação dos cultivos, e ele somente cedeu-lhes o terreno, com uma casa, quer dizer, uma casa de malta, que eles ainda não vão agora restaurar. E esta malta, este casal, muito jovem, tem 20 e tal anos, estão instalados lá, e quando souberam desta iniciativa dos jovens Leandro, disseram: ah, nós queremos organizar isso aí também. Portanto, o próximo vai ser lá. E Manteigas, por 200 anos de resistência à sociedade industrial. E, portanto, estão previstos outros sítios, provavelmente cá no Porto também, não sei onde será. Mas é, digamos, para dar sequência, digamos, de uma forma mais dialogante, quer dizer, em encontros públicos, esta problemática da crítica da sociedade industrial. Nós tentamos abordar de uma revista. Há aqui também uma parte, quer dizer, entretanto, tenho vindo a estabelecer contactos muito interessantes, estimulantes para mim, com pessoas em vários países, e nomeadamente no Quebec. No Quebec há uma... Vocês sabem que há uns anos, há poucos anos, houve um movimento social fortíssimo, não é? A partir do movimento estudantil, que desencadeou para uma crítica de graças à sociedade vigente. E no Quebec foi criada uma corrente chamada anarco-indigenismo. O anarco-indigenismo é, como a expressão mostra, uma relação entre o anarquismo e as lutas indígenas. Quer dizer, a perspectiva das lutas indígenas no Quebec, concretamente no Canadá, em geral, mas especialmente no Quebec. E há, de facto, todo um movimento que se tem vindo a criar em torno desta perspectiva e da relação entre anarquia e indigenismo. Acho que foi pela primeira vez que esta tendência foi criada, foi no Quebec, e provavelmente agora vai propagar-se a outras partes do Canadá e provavelmente aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela já existe sem este nome, sem esta designação. Mas é interessante porque são pessoas muito informadas sobre o que significa o anarquismo. São duas entrevistas com dois ativistas indígenas, muito jovens, muito bem. Também tem alguns ensaios, tem um ensaio literário após a poesia de um poeta americano indígena, Simon Ortiz, deste amigo Fernando Gonçalves, com o qual faço a tal antologia. Tem alguns autores que agora começam a ser regulares, por exemplo, Pedro Garcia Olivo, que é um autor espanhol, que vocês talvez tenham ouvido falar, de quem o Pedro Moraes entrevistou para um número anterior da revista, fez uma grande entrevista, que veio no número 3 da Flauta, que é um autor espanhol muito curioso, porque ele era professor universitário, no sul de Espanha, e decidiu, a certa altura, abandonar tudo e tornar-se e criar um rebanho de cabras, viver numa aldeia perdida na zona da Andaluzia, uma zona montanhosa, e fez isso durante 8 anos. E eu, assim, isolado, vivendo num rebanho de cabras, e deixou completamente a universidade. Mas continuou a escrever, e tem escrito muito. E ele escreve mesmo bastante. Ele também faz muita relação, porque ele esteve a certa altura no México, em Chiapas, faz muita relação também com os movimentos indígenas. Aqui tem um artigo que se chama Porque Chora o Milho, que tem a ver com as culturas do México. Depois tem também a colaboração regular de um amigo, que é o Jorge Lapierre, que é francês, mas que eu vivo no México, curiosamente, é um dos fundadores do colégio de francês que chamava os cangaceiros, quem se falou, quem mais ou menos falou, e ele nem sabe da existência deste livro em português. Se for o contrário, vai ficar com certeza satisfeito. Que é um caso muito interessante também, porque vocês se ouviram falar do Mário Rui, estão a ver mais ou menos o que era esse grupo, os cangaceiros, um grupo francês que adotou o nome Os Cangaceiros por inspiração brasileira. Não é? Este Jorge Lapierre foi que escolheu o nome e viveu algum tempo no Brasil, no Nordeste. E foi lá que ele conheceu a história dos cangaceiros. É? E em 1994, quando se dá a sublevação dos zapatistas, portanto, ele era uma pessoa de formação marxista, enfim, marxista libertário, não é? Quer dizer, com concepção já assim, mais anarquista do que marxista. Mas nessa altura, no tempo dos 56, ainda era, ainda vinha nessa sequência, não é? De atividades, neste caso até, ilegais, não é? Que eles fizeram em França, sabotagens e coisas assim. E quando decidiu a sua sublevação, ele decidiu ir lá, imediatamente. E compreendeu que tinha acontecido uma coisa que ele chama uma revolução copernicana na política. Quer dizer, tinha havido uma transformação de grande dimensão, quer dizer, as coisas tinham passado de um ponto para o outro muito diferente, quer dizer, com a civilização zapatista, quer dizer, de repente estava perante nós uma concepção política nova. E essa concepção política nova tinha a ver com o fim da guerrilha, tal como era praticada na América do Sul, não é? Guerrilha de inspiração guevarista, portanto, marxista ou comunista convencional, para uma guerrilha de inspiração indígena. Porque, naturalmente, os zapatistas são, na maioria, indígenas, não é? De várias etnias. E ele interessou-se profundamente por isso e passou a viver no México desde então. E tem escrito coisas absolutamente admiráveis sobre, quer dizer, volumes mesmo de ensaio, compactos, sobre as experiências zapatistas que tem sido testemunha desde então. Tem um livro, por exemplo, intitulado O Mito da Razão. O Mito da Razão, trazendo o que isto pode significar para nós, na Europa, quer dizer, contra a ideia positivista da razão, que ele apreendeu vivendo lá, no México. Portanto, eu gosto muito, gosto imenso das colaborações dele também, das contribuições. Bom, portanto, este número, digamos, está dividido mais ou menos em dois blocos. Um é sobre as questões indígenas do mundo global e o outro é sobre a crítica da técnica, de grosso modo. E tive até uma surpresa muito estimulante, que foi, já na parte final, quando já tinha praticamente a revista de André, recebi uma colaboração, que é um ensaio de uma pessoa portuguesa que eu não conheço, chamada Ana Marques, sobre cibernética e linguagem, que ela enviou assim, quer dizer, que eu ler, com calma e tal, atenção, eu não sabia quando é que a gente estava para sair, mas eu fiquei imediatamente com o último, fiquei encantado e disse, olha, vou fazer os possíveis por incluir ainda neste livro. E lá fizemos uma certa ginástica e tal, para ele. Fiquei encantado também por sentir um eco, sabes, em relação às preocupações que eu tento ter com essa vista. E ao mesmo tempo ver que entre nós, a malta perfeitamente conhecedora, profundamente conhecedora, como é o caso desta moça. Estou a dizer moça, não sei se ela é, já ela tem, não é? Mas sobre cibernética e linguagem. Já falei mais disso. Bom, eu então introduzi uma questão que era, eu gostava de saber o que é que o grupo gera em perspectivas em termos de iniciativas, ações ou atividades ou debates e nesse foco e por outro que em relação à questão de possíveis edições, se já tem alguma coisa em mente quanto a assuntos a tratar numa possível publicação. Estava assim um pouco a ouvir em volta destas duas questões, um pouco bom, vocês falassem. Nível do GER ainda não reunimos para falar desse ponto. Tratámos de outros pontos, porque em geral não há pontos, mas há pontos para esse ficou para o fim porque é daqueles que se fala muito. Então se não chegarmos lá é porque temos que marcar outra reunião para para voltar a falar. Uma das coisas que já tínhamos falado assim, sem ser propriamente a reunião, foi porque o Ulisses que saiu agora esteve lançado. E na altura, quando a gente conheceu, pensámos que, como ele também escreveu ou escreve, pensámos que poderia ser um número incluir neste próximo número, que será um número 4, mas o 3. É uma das coisas, mas de resto, em termos de próxima temática, só isso é que surgiu entre nós. Não é? Sim, em termos das questões internacionais, para... foi pronto, precisamente a questão da ZAD, não é? Na Tugan de Lá, e a questão da Rojava, que estão mais ou menos são as coisas que iríamos abordar. Mas a discussão de um grande tema sobre aquelas coisas que se desenvolvem mais diretamente, ainda não fizemos essa. Não temos essa proposta ainda. Os três números apareceram num intervalo de quanto tempo? Ai, pá, não esperam. Um exemplar por ano, talvez. O número 0 é de maio de 2016, o número 1 é de abril de 2017, praticamente um ano mais que menos. E este. É, este. Não sei, eu não sei. Foi menos de um ano. Ok. Sim, uma das coisas que nós nos pusemos a nós próprios é que não nos iríamos impor nenhuma regularidade de publicação. As coisas iriam surgir, fosse sendo a nossa vida, não é? Ou seja, há uma coisa que não sei, que acho que as coisas quando já são impostas, não é? Quando é por obrigação que se fazem, perdem todo o outro caráter que elas têm. E essa sempre marcar a periodicidade e não sei o que, a obrigar um compromisso que acaba por se perder muita outra coisa. Acho. De qualquer maneira, também pensamos que, assim, nestes próximos meses, se calhar ainda quereríamos levar a discussão daquela questão, não é? da Revolução Russa, que ela representou, que representa para nós, a mais alguns títulos aqui assim. Onde a gente se mexe aqui mais nestes arredores? Há uma apresentação agora do número 2 na Conferência Primeira da Folha Doce, não é? Não. É a Palestina. Ah, é a Palestina. Ok. Desculpa. E a propósito da Flauta da Luz, a espessura da revista não põe problemas particulares? Até agora não, quer dizer, eu... Para envios, para... Custos, a nível de custos, não é? É isso, para... Para envios, ficar mais caro, evidente, mas pronto. Quer dizer, elas têm esta espessura porque eu ainda não consigo fazer dois números por ano. Eu queria ver se este ano conseguia começar a fazer dois números por ano. Entretanto, a revista até aumentou de tiragem por proposta da distribuidora. O número anterior eu publiquei 600, e eles quase que me impuseram que publicasse comigo este. E disseram que não. Eu ainda tentei, digamos, dissuadi-los, ou por outra, dizer-lhes que não, que eu ia continuar com 600, mas insistiram muito, dizendo que não, que a revista tem 1000, para eles é o mínimo. Para saída. Os números anteriores são esgotados. E eles pensam que isto é a mesma coisa, enfim, vamos ver, não sei. Eu até lhes disse, vai, que como este número tem uma parte dedicada às questões indígenas e que as questões indígenas em Portugal têm sido desastrosas, quer dizer, a abordagem é nível, não é? Os livros que a Antígona publicou, por exemplo, e até a Fenda, sobre as questões indígenas, que foram quase todos por minha iniciativa, foram sempre um fracasso, por livros. E, portanto, lembrei-lhes isso, disse, ah, mas isto agora já isto não é a mesma coisa, há visto outra coisa. Um autor que se interessou muito pela questão indígena, que é muito conhecido, foi o Traven, que viveu no México. Sim, claro. E que tem coisas formidáveis sobre os índios, a maneira de trabalhar, a relação que tinham com o trabalho. Sobre os chiapas. Toda a gente conhece o continho dele, em que é um índio que constrói pequenos cestinhos de palha. Uhum. Já leste esse conto? Sim, Que é muito interessante, porque o americano que chega ali e pede, acha interessante, para vender, evidentemente, em Nova York, e pede um certo número de cestinhos e diz para lhe fazer um preço. E o senhor diz, faz lá um esforço e diz, olha, e tanto. Ele leva os cestinhos para Nova York, vende aquilo com bastante facilidade, e então volta a viver o índio e diz, olha, agora quero 10 mil, tenho que fazer um preço. E o índio faz as contas e o preço é muito mais elevado do que quando lhe vendeu 10. Ele então está muito surpreendido, porque aquilo não é... Quer dizer, não faz parte da lógica capitalista, não é? Então, como é? Então eu peço-lhe 10 mil cestinhos, o senhor está-me a levar mais caro que... É claro, porque se eu tiver que fabricar 10 mil cestinhos, não me posso ocupar do meu quintal, do meu galinheiro, não posso fazer nada, só posso fazer cestinhos, isso é mais caro. Claro. O Traven tem contos sobre o México e os índios, qualquer coisa, com... Não é só a visão simpática do índio, é também a crítica do funcionamento do capitalismo. Claro, claro. Aliás, o Traven, nesse aspecto, eu já várias vezes produz a edição do livro do Traven, que cá entre nós não só sobre a Sierra Madre. Ah, os contos. Sim, finalmente. Mas, quer dizer, os livros, os grandes livros dele, por exemplo, sobre os Chiapas, ainda não estão cá publicados. Quer dizer, e como não têm tido uma grande saída, por exemplo, mesmo o Tesouro da Sierra Madre, que saiu na... Saiu na... Mais uma filósofa de água, em outro editor, já há uns anos. Pá, ainda há. Quer dizer, isto é estranho, pá, mas quer dizer, realmente o Traven foi um homem da Revolução Alemã, e que depois se embranha completamente, pá, nos anos 20, quer dizer, nos anos 30, numa altura em que não se falava bastante dos índios dos Chiapas, não é? E os conhece intimamente, pá, e vive lá durante bastante tempo. É realmente um autor fora de série, espero que lucidamente. É que não tem o resto dos livros. Ele tem outras obras, não é? Mas tudo que trata do... Ele conhece bem o México, tudo que trata do México é que uma simpatia pelo atrasadismo entre antes e índio. Sim, sim, sim. E nesse aspecto é muito singular também, quer dizer, porque ele aí está verdadeiramente nos antípodos do que seria o progressismo, não é? Ele, ao adotar, ao compreender o modo de vida indígena dos índios dos Chiapas, mesmo nessa altura, quer dizer, nos anos 20, 30, está completamente ao contrário, em contracorrente, não é? Exato, contra muitas das forças políticas que existiram nesse momento. Também ia dizer só duas palavras. A propósito da técnica, eu não sei qual é o tratamento que vocês fizeram da técnica, mas a técnica tem outra coisa, é que ela expulsa os indivíduos da visão que podem transformar eles próprios o mundo. Isto é, a técnica é qualquer coisa que ultrapassa o indivíduo durante muitos, muitos séculos. Acreditava. Considerava que ele podia, que não necessitava de patrões nem de chefes e que podia fazer todas as atividades necessárias para o bom funcionamento. Hoje, com a técnica, já não é isso. Já não há. Ninguém considera que é capaz de fazer a gestão de uma central nuclear, nem. E mesmo o mínimo objeto, hoje tem peças que são fabricadas em partes diferentes do mundo e que são reunidas noutro ponto. Isso foi problemas que não eram os que os anarquistas pensavam no século XIX. E... É isso. Há muita coisa. Sim, sim. Ontem, por exemplo, o Jorge Pinheiro, ao comentar o livro do Ivan Ilitch, que saiu agora, sublinhava justamente, por exemplo, a contradição que é os ecologistas que promovem atualmente os carros elétricos estão a promover uma coisa que é de uma complexidade que nenhum de nós consegue controlar. Um carro elétrico é o carro mais complexo, não é? Quer dizer, e até deu como exemplo Quer dizer, nesse caso, se tivermos que promover alguma coisa, então vamos promover o dois cavalos. Porque o dois cavalos tem uma técnica tão simples que quase qualquer um de nós, com um mínimo de informação mecânica, consegue lidar com ele. E eu sei disso, também já tive um. Realmente é uma contradição do caso. Quando a gente vê o Hércules, por exemplo, fazer a condição ou apoiar, digamos, ou ter publicidade dos carros elétricos, é uma contradição total. É o que dá mais complexo no que diz respeito à motorização. Enfim, um grande teórico que vocês conhecem todos é o Castoriadis. Sim. E esse pensava que toda a gente devia ter um Rolls Royce. Como era um carro, dizem que era para durar toda a vida. Ele... Na foto de luz, pronto, a capa também é colaboração, a parte gráfica, a parte da paginação, isso tudo, quem é que é colaboração também. Não, não, quer dizer, como eu disse no início, estou muito contente por poder colaborar, poder ter a colaboração desse amigo que é o Gonçalo Monta, que faz a designação. Okay, naturalmente, nós, eu faço uma pré-maqueta, não é? Quer dizer, eu passo, seleciono as ilustrações, etc., e mais ou menos faço uma pré-maqueta. Mas eu depois é que, como eu não sei lidar, quer dizer, eu sei tipografia, mas sei tipografia antes dos computadores. Não sei utilizar com o programa do computador, portanto faço à mão, certo? Escrito à mão, desenhado mais ou menos a pré-maqueta. Depois eu, através de um programa de paginação eletrónica, é que faz a paginação propriamente dita e a entrega no gráfico. Sim, a capa. Ou seja, é a parte técnica que é feita, ou seja. Mentalmente já faz o seu esquema todo e depois a parte técnica. Sim, sim. Okay. Por exemplo, esta colaboração da capa, por exemplo, a capa, as capas têm sido sempre de amigos, que são pintores, não é? Neste caso é do Miguel Carneiro, da Arara, aqui é de uma amiga que é a Teresa Cabral, quem também publiquei no último número, isto é a propósito de Rojava. Claro que esta figura não é uma figura de Rojava, mas é uma figura feminina. Me pareceu interessante. Eu ia perguntar se os autores que colaboram com os textos se são remunerados ou é tudo no conceito? Não, nada disto. Isto é para perder dinheiro. Era só para confirmar. E, sobretudo, agora dar muita importância a esse aspecto, tanto no Erva Rebelde como na Falta de Luz. Muitas outras revistas, que é precisamente esta colaboração dos autores, fora de uma lógica de mercado, é completamente diferente. Sim, sim. E eu penso que isso é muito importante e devíamos dar muita importância a isso. Claro. Só assim é que é possível, quer dizer, sim, sim, sim, como sim, digo, a revista em princípio é para perder algum, não é? Se a Antigua tiver razão. Será pouco que se perde, não sei, mas vamos ver. Mas neste caso, por acaso, é engraçado levantar essa questão, porque para este número tive que negociar os direitos de fotografias. Quer dizer, era uma fotógrafa brasileira, muito conhecida, não é? Internacional, de quem eu aprecio imenso o trabalho, que trabalha com as culturas indígenas brasileiras já há muitos anos, que é um grande defensor das lutas deles. Mas como eu não a conhecia pessoalmente, quando a contactei, disse, olha, expliquei-lhe como era a revista, qual era a orientação, e depois cheguei à espera que ela me dissesse, sim ou não. Quer dizer, ela depois, não foi ela que me respondeu, foi uma agente. E a agente disse, bem, então em relação ao pagamento, como é que pensam fazer? Eu disse, bem, pagamento, quer dizer... Só se enviamos um exemplar. Eu já expliquei, numa carta anterior, eu expliquei à Rosa Galvita que a revista é assim e assim e tal, que enfim, nós não dispomos de um orçamento para essas coisas e tal. E ela depois, pá, foi ela que escreveu, respondeu, é pá, impecável, pá, foi uma simpatia. Aliás, no outro dia escreveu-me a dizer, olha, em junho, conto ir ao Porto, espero que a gente se encontre lá. Gostava de o conhecer. E também gostava de o conhecer. Não sei o que é que ela vai querer fazer, se tem alguma exposição, coisa assim. Mas, esse aspecto. Foi o único caso, aliás. Não, mas os autores, claro, são de ponto próximo, não é? Quer dizer, estão na mesma. Estão em sintonia, não é? Com essa perspectiva. Não sei se, Vera, mas falaste há pouco que pelo encontro de manteigas dos 200 anos da Revolução Industrial. Isso é um tema que me interessa. E se vão fazer mais algumas publicações ou conversas sobre isso? Sim, sim. Não, quer dizer, isto está previsto, é uma sequência entre, digamos, imaginar 2018 e 2020, para dar um certo espaço para que. Os contactos são através da revista, portanto, tanto a revista vai sair, espero que haja alguns contactos, pessoas interessadas, não é? Portanto, em princípio, a gente irá aos sítios, aqui vamos tentar, que as pessoas achem interessante. O título é, como vos disse, 200 anos de resistência à sociedade industrial. Isto tem a ver com o seguinte, é que, de facto, desde o início da Revolução Industrial, houve uma resistência. Logo desde o início. Começou com os luditas, não é? Como vocês sabem, que foi uma guerra social de uma dimensão extraordinária, não é? E obrigou a monarquia britânica a mobilizar um exército do mesmo tamanho do que tinha mobilizado para a Península Ibérica, para Portugal e Espanha. Já imaginam o tamanho para combater os trabalhadores em revolta. Os trabalhadores eram artesãos. Os artesãos revoltaram-se contra as imposições do sistema da fábrica, do sistema mecânico, do trabalho e tal. Portanto, a Revolução Industrial começa com esta resistência física, não é? Que foi uma coisa que durou vários anos seguidos, não é? Depois, inclusive, se depois prolongou nos campos também, quer dizer, os luditas, depois houve o movimento chamado Captain Swing, que foi já durante a parte rural. Também. E, ao mesmo tempo, houve figuras muito importantes, figuras intelectuais, particularmente, que se opuseram à Revolução Industrial. Por exemplo, um deles foi o Lord Byron, que defendeu os luditas em tribunal. Quer dizer, não em tribunal, no Parlamento. Foi a única voz, está certo, foi a única. Mas, quer dizer, houve uma voz que se atreveu a afrontar a monarquia britânica defendendo os luditas, que eram considerados a pior espécie, né? Que eram considerados atrasados mentais, no mínimo, para o nosso progresso. E além disso, depois houve figuras como William Morris, que é posterior, que é uma figura importantíssima, não é? Do pensamento crítico e estético, também, no século XIX. Já nos anos 80, não é? Século XIX. Enfim, depois uma série. Aliás, nós fizemos uma lista de. Até, porque a ideia seria, como é a resistência à sociedade industrial, um modelo a seguir, que talvez facilite um pouco essa abordagem, é pegar nos autores. Sei lá. Autores que consideramos essenciais e que são historicamente essenciais na crítica à sociedade industrial e com base, por exemplo, neste caso, pegou no Ivan Ivanovich, que é um autor mais próximo de nós, não é? Mas há uma série de outros autores e autoras, não é? que são muito importantes para se abordar criticamente a Revolução Industrial e a sociedade industrial em si, não é? Porque pode-se abordar múltiplos aspectos e os múltiplos aspectos podem ser pegando mesmo naquele autor ou autora. Por exemplo, um dos autores, ou neste caso uma autora, que está previsto é Mary Shelley, por causa do romance que ela escreveu, Frankenstein, não é? Que é um romance, uma obra. Uma grande divisão, não é? Que não vai querer se encontrar por exemplo, alguns. Portanto, começamos, aliás, por ordem cronológica, digamos assim, seria a partir do Toro, é a ideia do Toro, Mary Shelley, Capitão Luz, quer dizer, os luditas, não é? John Ruskin, quer dizer, este é um autor, não sei isto, mais do domínio das artes, não é? Mas que criticou muito as inovações técnicas do século XIX, porque começaram a alterar significativamente, por exemplo, os monumentos, a forma como as casas eram construídas, etc. William Morris, claro, Tolstoy, Gandhi, Antero de Gental, uma figura que nós temos entre nós, claro, tão importante, mas que está tão esquecida também, como um crítico da sociedade industrial. Então, Isabel Vasco, o Jacques Ellul, o Ivan Limites, que ele já falou, depois acrescentámos alguns contemporâneos, não é? David Watson, por acaso um velho amigo meu, que colabora nesta revista desde o início também, o Kaczynski, chamado Una Bomba, não é? Que está preso à vida, não é? João Zerzan, também está publicado cá na Deriva, o livro dele, vocês talvez conheçam, não é? É o Futuro Primitivo. E quem aliás, publica também um artigo neste livro, João Zerzan. David Graeber, também, que é um autor atual, não é? Quer dizer, muito interveniente. Pronto. Isto são alguns dos nomes que pensámos que poderiam suscitar debates, não é? Pega-se num autor e tenta-se falar da obra dele, das implicações que tem, não é? Isso aí depois depende um bocado das pessoas que, num sítio ou noutro, estiverem mais interessadas em abordar este ou aquele aspecto. Mas isso é, dizer, vai fazer pronto, os dois próximos anos. Dois ou três. Sei lá. Depende um bocado das iniciativas de cada uma. Olha só, Zé, mas as contribuições do Júlio são de uma tenacidade e de uma consistência tão grandes. Para vocês terem uma pequena ideia, eu permitia-me ler um bocadinho daquilo que são os projetos de textos para os próximos números, que tens aqui nesta última página. Ah, isto é meramente indicativo. Ah, claro, é indicativo, mas não é meramente indicativo. Quer dizer, isto revela um pouco quais, digamos, a linha de pensamento da revista, das preocupações que ela tem e da rede de trabalho que se vai fazendo em volta dela, não é? Alguns exemplos. Falei dos textos do próprio Júlio. Uma democracia envenenada, glifosato ou estimulantes letais e para uma identificação clínica do regime democrático em Portugal a partir do caso Sócrates, Felícia Cabrita, Joaquim Vieira. Ouçam agora as propostas de textos mais ou menos programadas. Curso Novela, Catalunha, que significa hoje a independência nacional. A questão da Rojava. François de Guidery, os anarquistas e a prostituição, perspectivas históricas. Frédéric Nérard, o Antropoceno e a crítica do geoconstrutivismo. Goetz, Eisenberg, terrorismo ou amor. Depois a continuação do texto do Simonovitch, o desporto como religião do capitalismo, segunda e última parte. Jean-François Guéraud, desporto, dinheiro e crime, uma tríade como futuro. Hoje é que nem sopa no melos. O Pedro Garcia Olivo, Enigma da Submissão. Enfim, quer dizer, isto é só para dar uma pequena amostra, digamos, da consistência do trabalho com que se vai fazendo nesta publicação. Eu só tenho pena é de... Eu, aliás, vivo numa zona, enfim, é Castelo de Vida e Porto Alegre, numa velha quinta, e durante alguns anos, pelos anos, deu algumas colaborações possíveis e tal, mas entretanto, passou a ser impossível, né? Ali na zona, parece que passou de novo a imperar o medo, sabes? E quando se fala de qualquer coisa que cheira a política, as pessoas não aderem, quer dizer, não há possibilidades, quer dizer, inclusive de associações locais. E realmente eu tenho muita pena de estar a fazer uma revista sozinho, quer dizer, com os amigos que colaboram à distância, não é? Nunca é sozinho, claro. Mas quer dizer, gostaria muito mais de que fosse um coletivo, não é? Quer dizer, porque é muito melhor e muito mais interessante discutir os assuntos, quer dizer, poder debater tal e tal assunto, escolher o cenário, etc., de uma forma coletiva, do que estando assim, não é? Mas pronto, por enquanto, não há, como ainda temos que viver lá algum tempo, não pode ser de outra maneira. Quer dizer, algumas, por exemplo, com o António Cândido Franco, como ele vive em Évora, temos algum intercâmbio e tal, mas quer dizer, mas também não é assim tanto, também porque ele está sempre também muito ocupado com a ideia, não é? O trabalho que ele faz para a ideia também é um bocado assim também, sozinho, não é? Maria que já está muito ocupado com esses trabalhos, mas realmente faz falta, quer dizer, eu acho que faz falta um coletivo, quer dizer, a possibilidade do debate, da discussão, dos assuntos, porque estou falando para não tem jeito, quer dizer, não é? Ou mesmo por e-mail. O Gonçalo, este amigo que faz a parte gráfica, o design gráfico e a paginação, o meu entendimento com ele é muito interessante, porque como ele é de antropologia, e já nos conhecemos há uns anos, já fizemos várias coisas juntos, nomeadamente o Orgulho, da Brasmiá, organizámos um primeiro festival de cinema, Cinema com Terra, até foi eu que descobri o nome, Cinema com Terra, organizámos um aqui no Porto, portanto já temos assim um traquejo, digamos, em que as coisas fluem bastante bem. Mas ele ocupa-se especialmente, e para mim é muito importante, quer dizer, poder contar com ele na parte gráfica, pá, e saber que ele tem esta sensibilidade que mostra na paginação, para mim é essencial. Sim, o Herculano tem ali uma banca, algumas eu trouxe para ver. Mas há coisas realmente, por exemplo, esta questão dos anarquistas era para sair neste número, pá, mas como este número já estava muito volumoso, pá, já não o podia incluir. Mas os anarquistas e a prostituição, a perspectiva histórica, é um ensaio deste do bom exponente, do Quebec, que é um ativista, é um escritor e ativista, pá, muito sério, pá, anarquista, é anarquista. É de facto uma visão, porque, quer dizer, não sei se vocês sabem, de facto sabem, mas a prostituição sexual, nós devíamos dizer, a prostituição pode ter vários aspectos, não é? Portanto, a prostituição sexual, e em geral, maioritariamente as mulheres, é qualquer coisa que passou, por assim dizer, a naturalizar-se, não é? Quer dizer, e a perspectiva da abolição deixou praticamente de estar presente no discurso político, não é? E o que ele pretende, ao levantar esta perspectivação histórica a partir do anarquismo, e, por exemplo, é a Roma, e não só, é que até um certo período a perspectiva anarquista foi sempre a da abolição, sem que estivesse um lado moralista. A malta anarquista não condenava as prostitutas por elas serem prostitutas. Só que considerava que isso não era uma atividade que se devesse manter-se ao longo da história, ao longo da vida das pessoas, não é? Quer dizer, se bem que isso hoje pode ter uma visão, pode haver outras visões, não é? Eu até já conheci. Por exemplo, uma amiga que se prostituía por opção política. Isto parece, na altura, para mim, que eu falei, pá, assim, um choque de graças. Portanto, sei que isso existe, sei que essa perspectiva também existe. Mas quer dizer, globalmente, eu não adiro nada à ideia muito, digamos, prosaica ou prática, não é? De se considerar que a prostituição sexual é um trabalho como outro qualquer. E, portanto, é normal. Quer dizer, é a questão que se põe simplesmente é a autodefesa, quer dizer, as pessoas não serem exploradas por chulos, por organizações e tal. Isto é o lado pragmático. Não é? E esta tendência tornou-se, acho eu, dominante. Nas análises, olha, por exemplo, uma pessoa cá do Porto fez um trabalho chamado Andar na Vida, que saiu em vivo numa editora conhecida, não sei, Long Short, só de ler, que é um trabalho de canto que ela fez aqui, um trabalho universitário, fez aqui no Porto, nos Institutos do Porto, em que a perspectiva dela é essa. Quer dizer, pronto, é um trabalho como qualquer, deve ser respeitado. É? Portanto, a partir daqui, por exemplo, se pensarmos, então, nesse caso, se é um trabalho como outro qualquer, significa que todos os outros trabalhos são prostituição. Nesse caso, de acordo. Não é? Nesse caso, muito bem. E depois, que, por exemplo, que uma pessoa que tenha filhos conceba a prostituição como uma carreira para os filhos. Ou para as filhas, não é qualquer. Não é? Portanto, não sei se vocês sabem, mas isto parece absurdo, mas já na Austrália já houve quem começasse a conceber uma universidade da prostituição, que não se chama assim, não sei qual é a designação, mas é uma universidade onde as mulheres, eventualmente os homens, vão fazer um curso para secundar. Deve ser mais um instituto politécnico, é? Que uma universidade. Pois, não sei, eu penso que é o sistema universitário na Austrália. Mas não sei se isto se concretizou, sabe? Isto era foi uma ideia que alguém teve. Mas isso é uma outra discussão. Eu acho que. Exato, este tema. Porque aqui há várias coisas que disse. Há várias coisas que disse, e isto, voltando à questão do anarquismo, a propósito desse texto, que é, primeiro que tudo, a visibilidade textual e discursiva do anarquismo, maioritariamente, é uma visibilidade masculina. E então, o que nós temos nessa história da perspectiva anarquista acerca da prostituição é, apesar de tudo, uma abordagem androcêntrica. Aqui há que ver uma coisa. A agente da sua ação, ou melhor, o sujeito deverá ser sempre a agente da ação. Neste caso, quem melhor pode falar de trabalho sexual, uma vez que todas nós, assalariados, somos prostitutas, será, primeiro que tudo, quem usa o seu corpo. E quem desde o seu corpo perspectiva, sim, eu faria, não, eu não faria. E é engraçado ter estado a falar disto, porque justamente num debate anterior eu falei. Esta pessoa chama-se Noé Ito, é uma anarquista japonesa, nasceu em 1895 e morreu com 28 anos em 1923. Foi trucidado. Exato. Pois ela, em 1916, já falava do direito que a mulher tem ao aborto e do direito a ser puta ou a fazer trabalho sexual, se assim bem o entendesse. Porque o corpo é dela, não é do Estado. E neste caso ela estava a falar da questão da penalização e da criminalização, e nós sabemos muito bem o quanto a regulamentação do Estado dita os movimentos das mentalidades. Como o casamento do LGBT, de repente, parece que já não é assim tão pacífico ser só homofóbico e tal, e o mesmo poderá eventualmente acontecer com o trabalho sexual e por aí fora. Mas aqui há uma questão muito importante. Esta questão do trabalho sexual passa, acima de tudo, por uma plataforma política e filosófica do direito ao corpo. não passa por questões morais. Nós sabemos que as moralidades são ditadas por coisas que nós, anarquistas, não gostamos tanto assim e, acima de tudo, são androcêntricas, patriarcais. Hoje houve uma pessoa que aqui que disse que fazia esse trabalho e que era uma opção. Não era uma opção política. É a opção como uma pessoa que se prostitui numa fábrica das 7 da manhã às 5 para ganhar 500 euros. Eu não sei até que ponto isso é uma opção. É, tu tens que só por beber, portanto. Exato. Até que ponto é uma opção? Essa questão da opção, e, portanto, aí é uma questão. Agora, eu acho, eu aqui devo aqui assumir, não me toca a mim, enquanto anarquista, achar que o facto de alguém usar os seus órgãos sexuais por diferença às mãos, ou aos pés, ou à boca, ou à cabeça, que isso é mais digno ou menos digno, que é bom ou que não é, ou que é mau. E também não estou a ver as pessoas a aconselharem filhos a seguirem carreiras. Pode ser, porque não? Se os nossos pais, se os meus pais a mim meteram na universidade, que é das coisas que eu mais me arrependo até hoje, que desperdício de tempo lá passei. Portanto, acho que este tema nós temos, e muito enquanto pessoas anti-autoritárias e anti-regulamentação das nossas vidas, é um tema. Agora, também sei que haverá diferentes perspectivas. As mulheres livres, em 1936, fizeram os libertórios, né? Foram, iam ter com prostitutas e tentavam levá-las para as escolas e dizer não, essa vida é indigna e tal, e eram anarquistas. Portanto, era esta pequena cena. Mas, enfim, nem sempre é bem as coisas. Há uma prostituição hoje em Paris chinesa, mas de quantidade fenomenal. E isso tem que ver com o tráfico também de imigrantes e os que estão por detrás, quer dizer, que são gente que faz pagar certamente as passagens para a Europa. E as mulheres são obrigadas a prostituir-se, primeiro porque é cada vez mais difícil de encontrar um trabalho, e segundo, são certamente obrigadas a pagar à máfia traficante de gente. Isso chama-se trata, é tráfico de mulheres. É diferente de uma mulher, seja por qualquer razão, seguir. O que é que levou a mulher a decidir isso? É o autossustento, é a sobrevivência, como qualquer outro trabalho. Exato. É diferente, portanto, nunca é uma opção como trabalho, ok? Eu quando falo na opção, porque há procura, é o mesmo que determinadas outras cenas que tu tens, só porque há procura é que elas acontecem. Isso para mim é uma discussão muito mais... Não é fácil, mas depois é bem interessante também saber. Sim. Temos presente que há prostitutas que se revoltam contra a prostituição e que escrevem contra a prostituição. E sabe o que é mais interessante? Saber que também há pessoas que resolvem, que fazem esse trabalho e que resolvem juntar-se, fazer um grupo autogestionado, seguindo um modelo quase de cooperativismo, não serem exploradas. E fazerem assim, dessa forma, esse trabalho. Em Palma de Maiorca isso está a acontecer. Em Barcelona, uma que outra reunião de ativismo de trabalhadoras sexuais funciona como uma plataforma autogestionária, horizontal, assembleária. As coisas mudam, não é? Quer dizer... Mudam, mas às vezes evoluem para percursos que, na minha perspectiva, são quase, eu não diria aberrantes, mas estão lá muito próximos. Porque a desacralização do corpo é o que, de facto, é a prática. Claro que eu trabalhava é, uma pessoa torna-se uma atividade mercantil, mas a descaralização do corpo, a perca da intimidade do corpo, eu acho isso uma coisa completamente baixa. É isso. Portanto, mais respeito. É baixo. Descaralizar o corpo, retirá-lo a parte da intimidade. Baixo. É, quer dizer, uma, quando uma pessoa mercantiliza a sexualidade, porque a sexualidade está ligada. Mas a sexualidade está mercantilizada em todo lado. Sim. A casa boa, a venda de telemóveis. Nós fomos, as mulheres foram sexualizadas ao longo de toda a história. Por isso eu digo que não é uma opção, ou seja, é uma consequência disso tudo o que vem. Quer dizer, as mulheres, a intimidade das mulheres é única, é a intimidade considerada património de todos. Quer dizer, em termos de. Quando as mulheres se juntam e criam a tal coisa. Isso é uma nota diferente. Vivemos numa sociedade patriarcal, há que assumir isto. Estão dentro da atividade que já fazem. Não faz o corpo aqui, não pega a quebrar, não tem alma. Como é que se faz? O tema não merece uma discussão para além da discussão do pé de página, não é? Claro que não é. Se calhar para o próximo ano. Se calhar para o próximo ano. Tem várias situações, tens ainda a malta a ser obrigada a ir por outras questões a fazer isso, ou seja, é uma situação muito complexa, não é? Tipo, não é? São realidades, muitas realidades ali misturadas. Em todo caso, há uma coisa que eu tenho notado ao ler, por exemplo, estes trabalhos de investigação, por exemplo, esse Andar na Vida, que era uma pessoa cá do Porto. Sim, eu conheço. Conheço. E conheço a pessoa, ou melhor, conheço a pessoa, já ouvi falar e concordo bastante com a sua perspectiva. Sim. É psicóloga da Universidade. Sim. É psicóloga, sim. Portanto, fez trabalho de rua com uma série de mulheres, etc. Mas o que se nota, por exemplo, nas entrevistas, é que, pelo menos raramente, se não sempre, a conclusão a que chegam as entrevistadas é que não têm prazer. Quer dizer, não têm prazer. Quer dizer, quanto mais depressa acabar o serviço, inclusive falam disso até com uma grande, sei lá, com qualquer coisa que é, enfim, que é uma coisa obrigatória que se tem que submeter, mas quanto mais depressa for feito o serviço, se for feito num minuto, ótimo. Mas a maior parte de nós não é assim. Enquanto nós não trabalhamos, eu pelo menos falo dos trabalhos. Eu quando trabalhei, sei lá, já trabalhei em estufas na Holanda, já trabalhei em limpezas, eu num minuto em que entro estou a pensar num minuto em que saio. A questão do prazer atualmente ligado ao trabalho é uma merda. Claro. Agora, a questão é uma atividade no qual a gente tenha prazer, aprenda, desenvolva algo, contribua, colabore, por aí fora. Agora, o trabalho é uma merda. Claro, mas não estou de acordo. Só que. Eu imagino que assim então. Quer dizer, não é um trabalho que eu não sou uma pessoa que eu posso dizer, eu vejo o trabalho sexual como trabalho que eu não conseguiria fazer. A pessoa que eu sou, a minha sensibilidade, a forma como lido com o meu corpo, tudo isso não seria uma opção, porque opção no sentido. Não é opção, eu às vezes mal tenho obrigado. É isso, não. Obrigada, sim. Ah, tem. Depois também há vários trabalhos. Não há contabilizar produção nenhuma, porque não há produção nenhuma. É a tragédia de um corpo violado. Não estamos a falar de. Isso é tudo. Não é. É a tragédia de um corpo violado. Diariamente. Não vamos falar de prazer nesta coisa. Não há prazer. Eu tenho as minhas amigas que estão nessa vida. Conheço muito bem o meio. Estás a ver? Conheço muito bem. São amigas minhas. Ninguém está aqui a falar de prazer. Não, fui eu que falei de prazer. Fui eu que falei de prazer a propósito do livro em que está. Prazer, a coisa aqui, tipo, não podemos comparar o trabalho, não, mas, tipo, por opção. não é a opção. Tu agora estás a dizer que não tens, não optavas por isso. Há quem não possa e tem que optar. O facto de eu dizer que eu não optava não inibe que eu não saiba. Aliás, eu lido com isto aqui na minha casa, aqui em frente. É que é perigoso, não há opção aqui. Não vamos falar com uma coisa que eu quero ser prostituta. Eu não estou a defender qualquer espécie de opção. Acho que estás a entrar num... acho que não ouviste. Não ouvi. Eu não estou a defender. Eu não estou a dizer que estás a defender, estou a dizer que não é uma opção. É o que eu estou a dizer. Bem, eu acho que podia referir-me quase tudo uma opção, porque eu vejo a maior parte das coisas da nossa vida, eu vejo-as como uma opção. E não passa por defender que é uma opção. Eu imagino que uma pessoa que viva nos subúrbios, sem acesso a ter estudado, sem a grande diariamente. Agora já, não concordo contigo com uma trabalhadora sexual seja violada. Não digo isso, digo que é violada já antes de ir para a prostituição. Então, quando prossegue o lado do sistema, pode ser. A prostituição já é o fim dessa coisa. Nós estamos a falar desse caso, mas esse é um caso, é um tipo, há outra, há este, há aquele, há não sei o quê. Pronto. Agora. Isto voltando à questão, eu acho que o que é que leva uma mulher a perceber que vai ganhar dinheiro nisso? É por isso, é porque sabe que... E esta conversa também não deve, porque assim, se tivesse aqui uma trabalhadora sexual, pudesse falar ela, agora estamos nós a falar com ela. Também ela não podia, porque as realidades são muitas nesse meio, não é só a realidade dessa, são muitas realidades diferentes. Mas assim, ela fala. Tenho de ser em qualquer debate, nesta circunstância, seja um pouco leviano, não é? Exato. Eu já vi que podes encher outra revista com isso. Mas é um tema. As feministas neoliberais, agora há uma deriva do feminismo neoliberal, não é? Progressista, e a querer parecer muito tal. E à pala disto, eventualmente fazem legalizações do trabalho sexual que meramente servem lógicas capitalistas, não é? Como acontece, por exemplo, com a Holanda, quem é que tem as cabines? Quem é que tem o monopólio das cabines? Máfias de homens. E as mulheres não têm acesso às cabines no red light. Para poderem estar lá, não é? Também. Como acontece, eu que sei. Ou como acontece no Nebraska, onde é legal, e há todos aqueles mega burdeis em que as mulheres... A questão também é que depois há esta parte do que não falamos de uma questão essencial, que é a questão dos direitos laborais. Aqui, todos os dias, está uma senhora com mais de 70 anos que não tem reforma e que precisa continuar a ver aqui a ver se... Tenho um cliente hoje para ver se posso comprar o leite. Esta pessoa, e trabalhou toda a sua vida com o corpo e com a sexualidade, mas para ela foi trabalho. E lá está, é outra situação e há outras e por aí fora. Agora, a questão é um modelo de legalização, não é? Se o modelo vai beneficiar. Vai seguir uma lógica, políticas neoliberais. Não foi o Durão Barroso que aqui há 7 ou 8 anos disse que se passasse a fazer os descontos com a droga e com a prostituição, que entrariam mais impostos? A normalização mercantil é que é o... Essa é que é a questão. Para mim não é auditar, eu acredito que isto toca-nos em diferentes sensibilidades. Todas temos uma forma diferente de gerir a sexualidade. Agora, depois vamos falar de coisas práticas, não é? E esta é a coisa. É que a legalização não se dê de forma a beneficiar, como sempre, a merda do capitalismo e do autoritarismo de quem pode, como as máfias ou como, não sei. E tu estás pela gestação por uma terceira pessoa? Ai, que engraçado! Eu estava a ter esta discussão aqui há 3 meses e a segunda pergunta que me fizeram foi essa. Então, qual foi a resposta? Porque isto não é uma mercantilização do corpo? No mais rápido, uma matéria que me acontece, se a gente come Nestlé, a Nestlé coloniza-se, coloniza-nos o corpo. O Monsanto coloniza-nos o corpo. O Facebook coloniza-nos a cabeça. Aqui no Facebook, vi lá em as coisas, mas foi uma senhora que tinha metido a sua virgindade a leilão no Facebook. Isto também, isto, quer dizer, se nada tem importância. Claro, porque não, não. Sim, não, a questão da gestação, eu acho que não é uma coisa que se possa falar assim num minuto. Acho que não é. Pronto, já não é uma conversa. Nós já estamos a tem mais coisa também o ano que vem. Sim, claro. Acho que o próximo encontro na quinta, se calhar, podemos aprofundar mais as conversas. Mas, de qualquer forma. Gostei muito de ouvir. De ouvir falar da falta de luz. Eu também. Não, mas isto não quer dizer que não sejam problemas que possam ser complicados e cada um tem a sua visão. Tu consideras que é só a máfia de homens que exploram esse. Não. Eu quando falo assim, eu estou a generalizar, é uma generalização muito. É uma generalização fácil de fazer. Agora, na verdade, quem ganha, segundo os modelos que geralmente usam, ou melhor, são estabelecidos, creio que na Nova Zelândia agora, quando as mulheres trabalhadoras sexuais entram nos grupos de trabalho, de legalização, as coisas seguem caminhos diferentes. Quando fazem por elas, seguem os lobbies capitalistas. Agora, a questão não é os grupos de homens, a questão é mesmo o capitalismo que se alimentará também à custa disso. A ordem é sempre capitalista, porque claro. Mesmo no degrau da beleza da mulher está um preço, hein? Quando ela é nova, bonita e coisa, o preço é o acesso é dos que têm mais dinheiro, não é? E depois, conforme a caída para a velhice, ela vale menos. Até chegar à situação dessa senhora. Mas isso também não é só capitalismo, isso também é machismo. Machismo e capitalismo juntos é sempre a pior coisa. Não, acho que assim, isso é bem, eu vou ter que tratar, não. Bem, isto é um problema. Sim, sim. Que entram muitas coisas dentro disto, porque ela não quis, diz que lhe fizeram já a pergunta, é normal, portanto, esse é um dos problemas em que o Estado intervém, quer dizer, a gestação é ou há autorização ou não há. E para mim o problema não é esse, é muito mais do que isso, um problema.